esperanzas. Um mundo diferente está em nossas mãos. Fora os estados, fora as fronteiras. Um povo que trabalha é a esperança. Muitos peces pequenos se comem. Que va para un otro lado, parece.